Com esse aplicativo, eu consigo anular em média de 93% das multas de meus clientes, dando apenas alguns cliques, e agora estou prestes a te mostrar como funciona.